É por Ela isso que. corta uma bala? Corta Bala? bala no meio? É. Não, ela corta o ar mesmo. Nossa. Ela fica atacando o ar. Só que o mangá tenta fazer isso meio realista e é como se você estivesse vendo pessoas sendo cortadas. São umas sombras sendo cortadas. Ah, tá. Tá vendo no Discovery Channel um cara que cortava bala no ar. Ah, esse cara é foda. Samurai. É, Eu eu vi isso também. vi. É, eu vi isso aí. As Super-Humanas de Stan Lee. É, essa série é muito legal, cara. Essa série é muito foda. Tinha um cara lá, que ele pegava. O desafio dele era pegar uma flecha com a mão. É. Sabe que. Não, isso aí eu acho que eu vi em algum outro negócio. Acho que foi MythBusters, não sei. Não, acho que era desse É, não, mesmo. acho que era no Super Câmera. Aí desse dos poderes aí do Super-Humanos do Stan Lee tem uns bagulho maluco. Não sei porque chama Stan Lee, se o Stan Lee não faz nada na série, né? Não, é porque o Ele Stan só Lee dá um que. comentário. É, que o Stan Lee que foi, que mandou o Dan atrás dos caras, né? É, só pra pôr o nome do Stan Lee, Bem, né? vai lá. Então, faz isso pra mim, eu sou velho. Vai lá. Ó, tem umas coisas doidas nisso aí. Tem um cara lá que ele é cego e se orienta por sonar, cara. É ecolocalização, ele fica lá usando. É, ele fica andando de bicicleta e fazendo. Pra poder. Tipo morcego. Tipo morcego, cara. Caralho, Olha. mano. Como pode isso? Pior que eu tinha visto uma notícia no, na, no, no Estadão, uns tempos atrás, em 2011 aí, que tem algo. Não é só ele, parece que outros caras estão desenvolvendo essa habilidade. Que toda, só que tem que ser cego, né? Porque aí a audição melhora. Ah, que preconceito. Se eu Não, é quiser claro, você ter não vai ecolocalização, conseguir. eu não posso ter. Não, você não, porque você usa só. Porque a visão é o nosso maior sentido. Não, Quando eu você sei. perde. Então, é. Você desenvolve melhor a audição, eu sei como que Então. é. Ah, você fechar o olho, cara. Falei pelas. Não, não é só fechar o olho. Dá o chakra aí também. O cara que eu achei mais incrível foi o super maratonista lá. Você viu esse? Não, não vi. Era um cara que ele corria e ele não se cansava. O cara corria por horas a fio e não cansava, porque ele não faz ácido, ele não desenvolve, o corpo dele não faz fermentação. Ô louco, Aí então não os gera ácido músculos. lático, nada. É, aí os músculos não cansam. Pô, que beleza de poder. Pois é, então. Eu O que vi eu acho que é mais interessante foi o cara da espada mesmo. um. Não, o cara da espada, ele corta uma bala no ar, verdade. Pô, ele Eu. corta uma Não, tinha uns bala, cara, né? poderes meio bosta lá. Tinha um cara lá que, sei lá, o poder dele era que ele aguentava a 12G, né? Que é o da gravidade, né? 2 vezes a força da gravidade. Que ele cai numa piscininha de água. Não, é um que ele é piloto de avião. Aí conforme você vai fazendo umas manobras lá, você aumenta Ah, tá. a força G, né? Sei qual E é. aí, que bosta de poder. Tipo, ah, olha meu poder, eu consigo pilotar um avião e tu Descer foda-se, muito. sabe? É. Porque para ele chegar na quantidade lá que é o do poder, ele tem que fazer tipo umas 25 voltas assim, sabe? Até pegar a força. Que bosta de poder. É. No Em vez entanto. de chamar o cara que não sentia dor, é ficar enfiando a agulha nele. Ah, que Nossa, esse cara. Não, esse cara é louco. Não é nem por ele não sentir dor, é porque ele não sangra. ah, ele não sangrava, Não, mas né? tem gente que não Mas. sente dor, tem essa doença. Sim, então, mas ele E é não perigoso. sangrava. Essa doença é perigosíssima, cara. Porque a É. pessoa, ela pode estar ferida e ela não sabe. Sabe? Tipo, Verdade. ela tem que sempre confiar. Tem um capítulo de House que eu vi que era de uma menina que tinha isso. Que era uma menina Aí. que ela fala que a vida dela é uma droga, porque ela tem que toda hora ficar parando pra olhar pro corpo, pra ver se não tá machucada, se não pisou em nada, sabe? Porque É muito para, cara. você pode tá andando com um prego no pé e não percebeu e tá Que infeccionando, tenso. sabe? Ah, mas isso acontece mesmo. Tinha uma amiga minha que estudava fisioterapia, mas o cara ele tinha. Qual é aquela doença que o cara fica com. Glicose é. Como é o nome, cara? Diabetes? Diabetes, exatamente. Aí o cara tinha diabetes, ele foi pro hospital na garupa de uma moto. Só que o cara não sacou que ele tinha botado o pé dele em cima do cano de descarga da moto. Caralho, Aí ele ficou tirado nossa. em toda. Aí quando ele chegou lá, ele desceu, andou e tal. Aí quando o médico viu, né, assustado, todo mundo vendo lá, o cara tá. Ninguém, o médico não sabia mais o que era tênis, o que era borracha, o que era o pé do cara, sabe? Ah, Ai, que meu aflição. Deus. Ah, meu Deus. Isso é tenso. Esse demais. É, isso é bastante tenso. Vamos voltar lá pro negócio, né? É, vamos voltar pro podcast.